muitos anúncios no Diversão Offline Rio de Janeiro. MeepleBR anuncia Root para o Brasil. E nova edição de Gloiota em desenvolvimento. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso podcast Notícias, o Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta, nessa edição de número 46, uma edição especial, até porque a gente vai fazer um formato muito diferente aqui. E, se você percebeu, esse podcast ele vai abranger um período maior do que uma quinzena, né? Ele vai abranger o período de 18 de agosto a 11 de outubro. O motivo de eu postergar esse podcast foi porque na mesma semana que eu ia publicar esse podcast, eu lancei um vídeo resumo das notícias do mês de setembro. Eu participei também lá do Meeplemanix falando sobre as principais notícias. E eu achei que seria uma parte de redundância eu publicar um podcast na mesma semana falando de mais notícias. Então, por isso que eu resolvi trocar. Naquela semana, eu publiquei um podcast tradicional sobre jogatinas digitais lá com o Thiago, então escutem. Mas antes de começar, vou passar mais alguns recadinhos em relação ao Jogatina BG, como teve esse período maior, né, de uma publicação para outra. O recado mais importante aqui, talvez, é que o formato desse podcast vai ser diferente dos outros. Para quem já vem ouvindo os 45 podcasts, a ideia é que a gente reduza a quantidade de notícias, mas fale com mais profundidade a respeito dos jogos que a gente vai falar aqui. Porque muitas das vezes, acredito que muita gente às vezes nem ligava em relação aos jogos, né? E a gente fazia aquela enxurrada de 40, 50, 60 notícias. A ideia aqui é filtrar e trazer os principais destaques que teve mesmo e falar mais sobre o jogo, porque provavelmente são jogos mais interessantes. Não que os outros não sejam, mas são jogos que vale a pena mais dar um destaque, sabe? Então, vocês vão conferir ao longo dessa edição e por isso, se você curtiu ou não curtiu, deixe o feedback aí na postagem desse episódio pra gente saber se a gente tá fazendo um bom trabalho. Porque a ideia, a partir de agora, é realmente seguir esse formato ao longo das nossas publicações do JBG News Podcast, certo? Ainda com o Jogatina BG, eu falei que a gente publicou o podcast 65 sobre jogatinas digitais com o Thiago, mas também publicamos o podcast 64 nesse intervalo, onde eu falei com o Snake sobre jogos baratos, né? Nesse momento de dólar alto, valor muito alto das coisas aqui no Brasil, jogos baratos é interessante da gente tratar e falar dos jogos interessantes que a gente teve, né? No final do mês de setembro, né, que também compreendeu esse período, publicamos o podcast do Ficha do Jogador, onde eu entrevistei o Pena, que era lá do canal Jogando Offline, atualmente tá lá no SciCast. Foi uma entrevista muito legal e eu convido a todos a se escutarem. Como eu disse também, publicamos vídeos, né? Publiquei um vídeo ontem sobre jogos infantis, né? Aproveitando hoje o dia da gravação, né? Que é o dia 12 de outubro, dia das crianças. Então, parabéns então às criancinhas, né? Nos nossos futuros board gamers e cidadões, cidadãs, eu sempre confundo o plural dessa palavra, mas enfim. Então, parabéns às crianças, dê bastante presente, incentive eles a jogar board games, como eu falei lá nesse vídeo, certo? Publicamos também o resumo das notícias que teve ao longo de setembro e também o setup, a nossa live de prestação de contas, né? E por conta dessa live, né, discutindo com os nossos apoiadores, a gente entrou nesse consenso, né, de filtrar bastante coisa, de fazer uns conteúdos legais, então vocês vão ver algumas mudanças no Jogatina BG em breve, certo? Também fica um agradecimento aqui ao Leonardo Carvalho, que é um dos nossos apoiadores, que ajuda a gente mês a mês lá na campanha do PicPay. Então faça como essa pessoa incrível que é o Leonardo, entre lá no PicPay e ajude o Jogatina BG com valores a partir de R$1 por mês, certo? E também você pode ajudar o Jogatina BG conhecendo a nossa loja parceira, a Bravo Jogos, bravojogos.com.br. Você compra seu jogo parcelado em 10 vezes no cartão, com desconto na transferência ou no boleto e muitas outras novidades. Então entra aí na bravojogos.com.br. Essas notícias, apesar de eu querer filtrar as coisas, de tratar com mais afinco, né? O Brasil não vai ter como, aqui no Brasil não vai ter como a gente fazer tantas dessas coisas, até por conta da enxurrada que teve de notícias, por conta do evento que rolou no dia 22 e 23 de setembro, né? Que foi o Diversão Offline, e por isso teve muitos anúncios antes do evento, durante o evento, e também teve anúncios ainda no início desse mês de outubro, né? De algumas editoras, a gente vai comentar aqui. E de lançamento, né? Lançamento, teve vários lançamentos nesse período. A ideia é que eu vou deixar o link pra vocês conhecerem a página de lançamento que o Ludopedia faz, mas eu vou falar aqui de alguns, né? Tá saindo o Scythe e o Feudum pela Ludofy, saiu o Pelagos da Tiki Games, que veio no financiamento coletivo, né? De design nacional, saiu o Prelude, né? Durante o Diversion Online pela MeepleBR e muitos outros jogos que vocês vão conferir no link que eu vou deixar na postagem. Em relação ao resumo, né? Da semana do Diversion Online, teve vários anúncios, né? Antes de mesmo de começar o Diversion Online, teve anúncio por parte da Paper Games. Ela anunciou três jogos, né? O Queen Domino, o No Tanks e o Santa Maria, três jogos aí interessantes interessantes que estão previstos aí para final do ano, então fiquem atentos. Também teve o anúncio do Footboard, né, a versão retail, né, o Footboard ele foi um financiamento coletivo muito bom aqui no Brasil, teve um sucesso bem legal, e quem vai distribuir a versão comercial dele, né, que você pode comprar depois, vai ser a Geeks & Orcs, então muito show. A Ace Studios vai publicar aqui no Brasil o Spirit Island, então vamos ver como vai ser. A Mandala, durante o Diversão Final, lançou dois jogos, né, não teve tanto anúncio, mas já teve lançamento de dois jogos ali, o Not Alone e o Costa Ruana, que muita gente tá falando bem legal, que é um jogo de controle de área, com bastante blefe e outras coisas assim, bastante interação. A Conclave mesmo teve lançamento durante o Diversion Offline do Reno Hero, né, que é um jogo infantil, que eu até comentei no vídeo de ontem, né, dos jogos infantis, então é bem legal ver empresas apostando nesse mercado, né. Mas teve também aqui alguns anúncios legais, né, não vou falar todos, mas teve, por exemplo, o Castles of Magic King Ludwig, teve as expansões do Flaming Rouge, do Magic Maze, do Great Western Trail, né, vai ter uma nova edição do Nosferatus, né, que vai trazer a Vampira, o Torres de Arcano, né, que é o jogo lá do Daniel Alves, do Eurico Cunha, que vai vir também pela Conclave. Pela MeepleBR, ela anunciou várias coisas, né, ela já teve anunciado no começo do mês passado o Empires, o Francis Drake e outras coisas, mas durante o Diverse Offline, ela anunciou Newton, Rivers of Midgard, Ilha dos Dinossauros, né, que é o Dinosaur Island, né, que é um jogo que teve bastante sucesso no Kickstarter, o Atlantice, o RPG baseado no universo de Invasores do Mar do Norte, então é bem legal aí pra ver como que vai ser aí no futuro. E pela Galápagos, né, obviamente por conta da sua parceria com a, da sua compra, digamos assim, pela Asmodee, tem muitos jogos já sendo anunciado pela editora, né, teve o Sagrada sendo lançado durante a feira, teve a expansão Mother of Dragons pro Game of Thrones, a terceira edição do Arkham Horror, Gizmos, Tigres e Eufrates, que também é um jogaço aí que eu quero conhecer, Reef, o Ticket to Ride New York, This War of Mine, Downforce, cara, que jogo lindo, é, Scaraiba, Otis, teve o The Crypto, teve o 13 Clues, né, e muitos outros jogos aí que a Galápagos trouxe, e por isso aí foi todo um resumo que teve na semana, olha quantos jogos foi anunciado nessa mesma semana do Diversão Offline do Rio de Janeiro, então muito show. Quem quiser saber mais informações, vou deixar o link aí dos boletins que a gente falou aqui nesse podcast. Pulando pro início aqui do mês de outubro, né, a MeepleBR lá no Instagram dela, ela anunciou que vai trazer um jogo aí que tá atualmente a sensação do momento, que é o Root, né. Root, recomendo até um texto aí do Red Meeple, né, do LPP, que é um dos nossos apoiadores, do que se trata esse jogo, né, porque ele é um jogo assimétrico, ele usa um sistema bem parecido com o sistema Coin que a GMT tem, né, e a MeepleBR, ela não publicou muitas informações, mas a previsão tá para o início, primeiro semestre de 2019. Outra empresa aí que também teve um anúncio, né, que não teve durante o Diversion Offline, mas anunciou duas coisas depois, que foi a Bucaneiros, né, e a Bucaneiros também tem uma editora agora, não só faz os Insert, que você conhece, os Live, enfim, que ela vai publicar aí em breve, né, dois jogos, né, o New Amsterdam, que é um jogo já mais antigo, acho que é de 2012, se não me engano, e o outro jogo que atualmente é um dos jogos mais aguardados da feira Spielessen, né, que vai ocorrer nesse ano, daqui a uns dias, acho que lá daqui a uns dois finais de semana, né, vai ocorrer, que vai ser o Teotihuacan City of Gods, né, que é um jogo baseado em cultura maia, e cara, dois jogos aí interessantes, né, pra mim o mais importante aí é o Teotihuacan, né, que é um jogo que eu quero muito conhecer, até por ser do Daniele Taschini, né, que teve envolvido aí com o Tzolk'in, teve envolvido com o Viagem de Marco Polo, né, o A Tale of Pirates, que é um outro jogo que a Buccaneers também anunciou, né, a Buccaneers também tinha anunciado o Kingsburg 2ª edição, então muitas novidades vão vir pela Buccaneers. E pra acabar essa parte do mercado nacional, ainda tá vigente a campanha, faltam 6 dias, né, para a campanha do Valente, o Amor Jogo Encerrar. Eles pediram R$6.500, atualmente tá em R$42.000, quase R$43.000, faltam 6 dias pra encerrar a campanha, como eu disse, é uma campanha de sucesso aí pela parte da Geeks & Orcs, com o quadrinista Vitor Cafá, né? E cara, tá muito da hora, então você pode ir lá participar. Então vamos agora pro bloco internacional. Começando que o bloco internacional não vai ter mais aquela questão da Fantasy Flight, né, que eu sempre começava no começo. Só vai ter realmente se tiver uma notícia bombástica, né, porque normalmente eles estão publicando só algumas atualizações a respeito de alguns títulos. Mas o primeiro destaque que eu separei aqui é o jogo chamado The Boldest, né, o mais ousado, que ele é um jogo que a editora Pegasus Spiel no mercado europeu e no mercado americano, no norte-americano, vai ser pela Stronghold Games, anunciou pra Spiel Essen o novo jogo da Sofia Wagner, né? Quem não conhece, ela é a mesma designer do jogo Noria, que foi publicado aqui no Brasil pela Ludofy. Esse jogo, chamado The Boldest, ele vai ser um jogo de 2 a 5 jogadores, e ele vai ser baseado num jogo onde você vai competir com outras facções, né, que são os outros jogadores, que vão adentrar num cenário fantástico, né, onde você vai tentar derrotar as criaturas mecânicas, né? Essas criaturas, elas foram esquecidas nessa floresta, né, uma floresta mística, e elas despertaram depois de um sono, assim, ninguém sabe como que elas despertaram, mas existe realmente uma preocupação que vai chegar nesse Vale do Ferro, né, e você agora, com a sua facção e os outros jogadores também, estão atendendo o chamado do rei, e agora é a hora que você vai tentar fazer os feitos históricos para ganhar o jogo, né, ganhar o clamor do rei lá. Esse jogo, ele vai ser interessante porque ele vai ter mecânicas de gerenciamento de mão, né, de cartas na mão, você vai programar ações e você vai fazer leilões escondidos, né? Então, cada jogador, ele vai ter uma facção ali que vai ter 17 heróis, estão divididos em 5 classes. Tem os guerreiros, né, são 3, tem os técnicos, são 3 também, caçadores são 3, cozinheiros são 5 e os animais de estimação, os pets ali, são 3. Então, você vai ter essa fase de planejamento, né, onde você vai secretamente escolher formar 3 grupos de heróis das mesmas classes, né, atrás desse biombo ali, e durante a fase de execução, você vai revelar isso e vai verificar com seus adversários, né, quem tem o grupo mais forte. Então, você vai tentando fazer uma combinação, quem teve os grupos mais fortes, então remove aquelas cartas, mas os jogadores que ficaram, eles vão ter aquelas cartas ativas para a próxima fase de planejamento. Então é uma parte bem legal, porque você vai fazendo essa parte do leilão escondido, apesar de ser uma ação programada, né, você vai fazendo essa parte do leilão escondido, né, e tem essa parte de programar as ações. Então cada uma dessas classes, por exemplo, os guerreiros, ele tem iniciativa em relação às outras classes, o cozinheiro, ele ativa habilidades de outras classes, isso é bem legal, isso lembra até a questão do alimento, pra quem não conhece o jogo eletrônico, né, o Monster Hunter, ele tem essa questão que você cozinha, você usa o benefício da comida pra ativar certas habilidades, então isso é bem legal, e lembra bastante a questão do Monster Hunter, né? Então, esse jogo é o The Boldest, ele vai ser lançado durante a Spiel Essen, ele vai vir pela Pegasus Spiel e também pela Stronghold, é um jogo da Sofia Wagner. Vamos pro outro jogo aqui que eu separei, um destaque bem legal, e é um jogo que vai vir pela Capstone Games, ele vai vir no financiamento coletivo e vai se chamar Ragusa, ele é do designer Fábio Lupiano, que ele é o mesmo criador do jogo Kalimala, né, que também teve destaque recentemente nas edições anteriores da Essen, né, ele vai ser um jogo de 1 a 5 jogadores, e ele vai ser baseado na construção da cidade de Ragusa, no século XV. Essa cidade hoje, na verdade, ela não se chama mais Ragusa, ela se chama Dubrovnik, na Croácia, e o que tem de legal nesse jogo é que ele é um jogo de alocação de trabalhadores, mas disfarçados de casinha, né, o tabuleiro, ele é dividido em seções, assim, que são hexagonais, e seu objetivo é sempre colocar no vértice dessas hexágonos que estão conectados ali, para ativar habilidades, né? Então, por exemplo, se você colocar num vértice onde você tem alcance a 3 hexágonos, né? Isso lembra até a questão do Catan ali, onde você colocava a sua cidade num lugar que podia ter 3 possibilidades, é uma coisa bem parecida assim também. E esse mapa do Ragusa, né? Ele tá dividido em 3 seções. Ele tem a seção do campo, ele tem a seção da cidade, e tem a seção do mar ali, onde seria o mais vantajoso para você, né? A parte do campo é onde você adquire os recursos. Você vai adquirir os recursos no campo, e quando você coloca casas na cidade, você vai ativar ações. E o jogo, ele vai encerrar quando todos os jogadores colocarem suas casas, né? O jogo acaba nesse momento. Então você tem que ver onde que é o mais vantajoso pra você colocar. Tem locais que você coloca, por exemplo, que é na parte externa, que vai ter, às vezes, uma ou duas vantagens, né? Então você vai disputar realmente com os outros jogadores pra verificar se vale a pena você pegar madeira, vale a pena você pegar comida, outras coisas. Ou, por exemplo, na parte externa, onde é o porto, né? Onde você usa habilidades do porto, de navegação, outras coisas nesse sentido. Então, eu achei bem legal a proposta do jogo, né? E como eu disse anteriormente, ele vai ter um financiamento coletivo em breve aí pela Capstone Games. Bem, vamos falar aqui de 2 premiações que teve nesse período também, 2 resultados de premiações, né? O primeiro deles foi o International Gamers Awards. Ele teve essa edição de 2018 e ele é dividido em 2 categorias. A categoria para 2 jogadores e a categoria para múltiplos jogadores, né? E esse ano quem ganhou foi 2 jogos, né? 2 jogos que já tem aqui no Brasil. E os 2 são pela Devir, né? Na categoria para 2 jogadores, quem ganhou foi o Codenames Duet, no Brasil como Código Secreto Dueto, né? Que seria essa questão. E o jogo para múltiplo jogador que ganhou foi o Ganges, né? Rajas of Ganges, né? né? Que aqui no Brasil veio somente como Ganges pela Devir também. É legal que esse prêmio ele ocorre desde 2000, né? Onde o primeiro a premiação foi do Tikal para múltiplo jogador e o Lost Cities para dois jogadores, né? Teve vários jogos aí, que muitos jogos que eu gosto muito, né? O Agricola, Through the Ages, teve Porto Rico, teve Mombasa, Great Western Trail, ganhando jogos aí, né? Os jogos para dois jogadores aí, teve o Seven Wonders Duel, o LCG do Arkham Horror, né? Mr. Jack, Memoir, e muitos outros jogos aí interessantes nessa premiação aí que ocorre desde 2000. Outra premiação que também que rolou, e é uma premiação que é recente também, desde 2006 até agora, onde o Lisboa ganhou o Spiel Portugal. Spiel Portugal tem se tornado uma das premiações mais importantes da Europa, né? Até por conta do mercado europeu, mercado português, digamos assim, onde tem bastante design fazendo muita coisa legal, né? Inclusive Vital Lacerda, né? Que é o designer do Lisboa. Só fazendo uma recordação, né? O premiação começou em 2006, onde ganhou o Imperial, né? É somente um jogo que ganha, né? Mas já ganhou Brass, Agricola, Troyes, Ora et Labora, o Keyflower, Nations, que jogaço. O La Granja, Mombasa, Great Western Trail e muitos outros jogos, né? Então parabéns ao Lisboa por ganhar o Spiel Portugal e parabéns ao Ganges e o Codenames Dutch por ter ganhado o International Gamers Awards. Ainda falando de Vital Lacerda, né? Ele, em parceria com outro designer chamado Julian Pombo, anunciaram um novo jogo filler de mecânica de tile placement chamado Mercado. E qual que é a parte interessante desse jogo? Ele vai ser um jogo de 2 a 5 jogadores, ele vai ser sobre o mercado moderno, é como se fosse o mercadão municipal, né? Podemos dizer assim. E qual que é o lance desse jogo, né? Você vai ter esse mercado com vários estandes, e seu objetivo é comprar estandes, abrir negócios para atrair clientes para eles. Então, dependendo de onde você coloca, você vai ter benefícios, e essa mecânica é muito parecida com a mecânica, na verdade é baseada na mecânica do Lisboa, onde você faz a parte de construção, que você tem que verificar qual linha, qual coluna que você vai colocar, para ver o quanto você vai pagar, mas também para verificar quanto de bônus você vai ter. Então, eu achei bem interessante a proposta, porque essa mecânica é bem legal, porque às vezes você coloca, onde você coloca, você já ganha benefício, no futuro você vai ter mais benefícios de pontuação, e isso no Lisboa é muito legal. Então, por isso que eu achei interessante trazer esse destaque por parte do Vital Lacerda e do Julian Pombo, né? Ainda não tem uma editora relacionada, porque essa notícia eu vi lá no Instagram do Vital Lacerda, né? Que eu sigo ele lá, então eu vi lá, opa, vamos me divulgar aqui. Depois, quando eu fui ler mais informações, achei interessante de trazer pra vocês. Outro designer aí, né? Que eu gosto bastante, né? Que é o Alexander Pfister, né? Ou Pfizer, eu sempre confundo, não sei realmente como pronuncia, por favor, me ajuda. Ele, em parceria com a editora Eggerspiel, eles vão publicar um novo jogo chamado Blackout Hong Kong. Ele vai ser um jogo de 1 a 4 jogadores de sobrevivência e ele vai passar num cenário de apagão em Hong Kong. E ele tá previsto para lançamento durante a Spielessen desse ano. O contexto do jogo eu achei interessante, assim, apesar de não gostar muito da arte, porque é um tabuleiro bem escuro, mas ele parece ter um rondel ali na questão da mecânica. Cada jogador tem um tabuleiro onde você vai colocando cartas, vai colocando outras informações e você vai fazer um controle de área de ponta a ponta, né? Então eu achei essa parte interessante. Mas o contexto é que rolou um blackout em Hong Kong e ninguém sabe de onde rolou e ele é uma escala tão grande. E enquanto o governo tá tentando manter o controle, só que é muito difícil, né? Depois, por conta desse blackout, você toma o assunto e você vai tentar trazer a nova ordem social pra aquela caos que tá rolando em Hong Kong, né? Então, tudo que era comum, né, de você fazer, as tarefas mais mundanas que você tinha, elas se tornaram, por conta do blackout, mais desafiadoras, né? Então, tudo que você tinha fácil com energia elétrica, agora você tem que tentar fazer de uma maneira muito difícil por conta da falta de energia elétrica, né? Então, a ideia é quem administra melhor essa situação e restaura a ordem, vai reivindicar o poder depois desse apagão, né? Então, você vai ter gerenciamento de recurso, você vai ter várias redes especialistas que você vai controlar para evitar o caos. E você vai tentar fazer isso, disputando com os outros jogadores que também vão tentar fazer isso aí. Bom, pulando para um próximo destaque aqui, foi o jogo Cleopatra and the Society of Architects, né? Que é um jogo de 2006, do Bruno Catala e do Ludovic Malblanc. Ele é um jogo que vai receber uma nova edição com arte do Miguel Coimbra, né? Essa informação foi divulgada nos fóruns do Board Game Geek. E a boa é que, atualmente, esse jogo é muito difícil de encontrar, né? O valor dele sempre é superestimado, aquele valor que a galera ia no leilão e comprava por valor muito absurdo, né? E agora, por conta dessa nova edição a caminho, né, com a nova arte, mas o jogo vai ter mercado e um preço bem menor, né, então é bem da hora. Só pra relembrar vocês, né, ele atende de 3 a 5 jogadores, o ideal do jogo é que você vai disputar com os outros arquitetos, né, que vão tentar construir o templo da Cleópatra. A Cleópatra, ela tá se aproximando do templo, enquanto isso, cada turno, os jogadores vão tentar construir partes dentro do templo, né? Vão tentar ser os mais famosos com a sua arquitetura, e pra isso, eles vão adquirir materiais pra poder fazer isso. Só que os materiais, normalmente você vai adquirir com alguns personagens, e você não sabe de onde tá vindo esse material, é uma origem duvidosa, né? Então, o objetivo é você pegar os materiais, quanto mais materiais de origem duvidosa, mais rápido você vai poder construir as coisas. Só que isso vai ter uma penalidade lá no futuro, né? Porque, apesar de ser rápido pra você construir, porque esses materiais estão vinculados atrasados com a maldição de Sobek, né? Que é a maldição do deus crocodilo. Então lá no final do jogo, quando a Cleópatra entra no templo, no novo palácio dela, quem tiver mais corrupção vai ser oferecido para o deus crocodilo, né? Então, a partir daí, depois que sobrar os vivos, o que for mais rico vai ser o grande vencedor. Então, muito da hora a proposta do jogo. E com a arte do Miguel Coimbra, né? Que faz a arte do, por exemplo, do Seven Wonders, cara, vai ficar muito show. Última notícia do mercado internacional aqui, né? É um jogo que a Matagô vai trazer pro ano que vem, chamado Alubari. A Nice Cup of Tea, né? Mas ele vai ser um jogo econômico de 1 a 5 jogadores de alocação de trabalhadores. Ele vai ser sobre cultivar plantas de chá, construir e administrar construções na cidade indiana de... Essa vai ser difícil de falar. Darjeeling, em 1841. Que também é conhecida como a cidade da indústria do chá. O objetivo dos jogadores é competir para cultivar e colher seus próprios chás, né? E ajudar na construção da estrada de ferro que vai levar dessa cidade para a cúpula Ingun e outras localizações. Então ele vai ter essa questão de você contribuir para a construção dessa linha férrea, né? E o jogo ele vai acabar quando realmente essa linha férrea for construída total. O jogador que contribuir mais para a linha férrea, para a construção da cidade e também para os jardins de chás, ele vai ser o grande vencedor, né? E a ideia, eu achei a ideia do jogo bem legal. E ele é baseado num jogo Snowdonia, do mesmo designer, o Tony Boydell, né? E ele vai ter essa questão da parte da economia, da mecânica de work placement, bem parecido ao que tem no jogo Snowdonia. Então, mais informações vão vir no futuro aí pela Matagô. E, aliás, é um jogo muito bonito. Vocês vão ver depois aí o link que eu vou deixar pra vocês, para ver a questão da arte do tabuleiro. Eu achei bem da hora. E pro cenário digital, a ideia é não trazer todo o episódio, mas só quando tiver uma coisa bem legal, que é no caso da plataforma Tabletopia, né? Tabletopia, pra quem não conhecia, ele tinha a versão tanto de você instalar no PC, de você jogar no seu navegador, e agora você pode instalar no seu dispositivo Android, né? Ele não tem custo pra você instalar, né? Ele é grátis, mas você pode dar upgrade e pagar uma mensalidade pra ter acesso a um serviço premium, que é onde você tem mais jogos, você pode jogar jogos com outros jogadores, mais mesas ao mesmo tempo. Então, mais informações eu vou deixar aí no link na postagem. Bom, pulando aqui pro Kickstarter, também vou fazer essa questão de trazer menos coisas. Kickstarter é aquela loucura, né? A gente tem muito Kickstarter todo dia sendo lançado, então é bem difícil a gente filtrar uma coisa interessante, mas eu separei duas coisas legais aqui. Uma delas é o Space Explorers, né? Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores, ele é temático na corrida espacial, e ele é do mesmo designer do jogo Viceroy, que é chamado Yuri Zuravliov. Esse jogo já arrecadou $25,000 dos 15 mil que eles pediram. Faltam 12 dias pra encerrar a campanha, né? Já estão com 568 apoiadores, né? E eu achei bem legal por conta de várias coisas. Primeiro, de como que a arte do jogo é legal, né? É um jogo com uma arte bem retrô, né? Parece aquela propaganda de família saudável americana dos anos 50, assim. Achei bem interessante, a capa muito bonita. E, cara, é um jogo card game com alguns elementos ali bem legal. Então, vocês podem ver aí no link que eu vou deixar na postagem. O outro aqui é pra galera que tá esperando o Ancient Terrible Things, né? Que é um jogo que foi prometido aqui no Brasil. Foi feita uma campanha, né? No Brasil pela Redbox. E até onde eu sei, pelo menos, tá atrasado, né? Muita gente tá aí cobrando até hoje a editora. Mas quem fez uma campanha lá no Kickstarter foi a Pleasant Company Games, né? Porque eles estão celebrando 10 anos desde a concepção desse jogo, né? Pra quem não sabe, esse jogo, ele é um dice game baseado nas histórias de terror Pulp, né? Os Cult Pulp. E ele realmente tem uma arte muito legal. E apesar do jogo ter sido lançado em 2014, a ideia dele é desde 2008, né? A concepção dele, né? Então nessa campanha você pode participar lá com vários pledges. A partir de $15 você já tem alguns benefícios. Então é legal, se você for na campanha, ele mostra até como que foi criado, né? As concepções, é porque a arte dele é uma coisa parte. É muito maneira, né? Então entra lá na campanha. Faltam 11 dias para encerrar a campanha. Eles pediram $1,000, mas atualmente tá em 32 mil. E a previsão de entrega tá para outubro, né? Você pode já receber aí, se você tiver na Essen, provavelmente ele vai entregar por lá, né? Então, bem show aí do Ancient Terrible Things. Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast Notícias, e um podcast diferente, né? Eu quero que vocês aí nos comentários ou lá no Telegram digam pra mim se vocês curtiram esse formato, onde eu destaco certos jogos, não falo de todos, até porque a gente lança isso tudo no Telegram, e por isso eu achei interessante, e até em virtude até do pedido do pessoal que patrocina a gente, né, através da campanha lá, a gente resolveu fazer isso de uma forma diferente aqui. Então por isso que o seu feedback vai ser muito importante pra gente saber se tá fazendo um bom trabalho, certo? Lembrando, apoia o Jogatina BG lá no PicPay, entre na nossa loja parceira Bravo Jogos, certo? Então eu fico por aqui, abraços e até o próximo turno. Tchau!